Vem, meu príncipe negro retrô! Desde cedo com o Rebelde, estava num super evento lá em Mosqueiro, tá aqui no meu lajeiro. Olha o Patrício! Poder sonhar em uma fantasia, poder me agarrar. Fazer de conta que estou com você, feliz em nosso paraíso. Patrício Retrô. Ah, como eu queria ter você um dia somente pra mim. Vem amor comigo que eu tanto preciso ter você aqui. Te dar o meu amor, sentir o teu calor até o fim. Eu quero te abraçar, eu quero te beijar, vem pra mim. Eu também preciso ter você comigo, poder te amar e me envolver e viajar no tempo. Quero ter o carinho, pois estou sozinha. E no teu colo eu vou deitar e flutuar no vento. E ao dormir então poder sonhar em uma fantasia, poder me agarrar. Fazer de conta que estou com você, feliz em nosso paraíso. Rebelde Saudade. Ah, como eu queria ter você um dia somente pra mim. Príncipe Retrô, Príncipe Retrô. Vem amor comigo que eu tanto preciso ter você aqui. Te dar o meu amor, sentir o teu calor até o fim. Eu quero te abraçar, eu quero te beijar, vem pra mim. DJ Rebelde. Ah, como eu queria ter você um dia somente pra mim. Além do Príncipe Negro, vem amor, hoje tem a benda, os Vingadores do Brega aí no palco central, aqui do Bolero. E mais o meu parceiro DJ David, fazendo a apresentação aqui no Retrô. Até o fim. Bora, filé! Eu quero te abraçar, eu quero te beijar, vem pra mim. Príncipe Negro. E bate forte no olhar, vontade de te abraçar. Saudade. Sabe de tudo, me deixa confuso, tem medo de amar. Eu imagino, te vejo na imagem do espelho. Grande amigo Leno. Verso, reverso, te quero. Bora, Leno! Sem medo de amar. Sargento Isaac também com a gente. E a sobranquinha. Já no Retrô. Você nessa cama, sem medo de amar. É quanta música, hein? Sem medo de amar. Um beijo. Te desejo. Aqui. Minha amiga Ana Rafaela está no mês hoje, também vem comemorar seu aniversário junto com a JS Eventos aqui no Bolero. Parabéns, Ana, muitos anos de vida. Eu imagino, te vejo na imagem do espelho. Sandro Vale, peço, reverso, te quero por perto. É com a gente. Fica à vontade, Sandro.

sei que pra mim esse amor não tem fim. No meu coração acabou-se a procura e a vida virou paixão. O maestro da saudade, maestro da saudade. DJ Rebelde. Enlouquecidos amantes, também sou assim. As pedras mais duras são flores pra mim. Amores perfeitos pra gente colher. Príncipe Negro Retrô. Esse bolero sincero no meu coração. Talvez seja só uma grande ilusão, mas quero dançar agarrada em você. E a vida virou paixão. Nem é preciso sonhar, porque é bom como está. Como quem sai do mar e não pensa em voltar. Você é a razão dessa minha loucura. Deixa rolar o bolero no bolero. Deixa o bolero tocar, quero mais é te amar. Porque sei que pra mim esse amor não tem fim. Os nossos amantes da saudade chegando com a gente. Fica à vontade, amantes. A vida virou paixão. Nem é preciso sonhar. Fala, Pedrinho! Como quem sai do mar e não pensa em voltar. Você é a razão dessa minha loucura. Deixa o bolero tocar, quero mais é te amar. Porque sei que pra mim esse amor não tem fim. O meu coração acabou-se a loucura. O teu olhar falava naquele instante de sono. Beijo de amor tão gostoso de uma mulher. Príncipe Negro. E o nosso sol despertava e o coração seduzia. Toda a paixão que eu guardava só pra você. Só somzão. E a solidão foi embora. Ah, Patrícia! Brilhou no céu nesta hora. E essa paixão infinita. Para Pati. Viva o bolero, vem. Eu te quero sempre pra mim, até o fim. Eu te quero sempre pra mim, até o fim. Grande amigo Pedrinho e o Louro da Terra Firme com a gente. Valeu, Louro. Fica à vontade, hein? Rebelde, o seu maestro tocando no Príncipe Negro Retrô. Vamos lá! O teu olhar me falava naquele instante de sonho. DJ Rebelde. Beijo de amor tão gostoso de uma mulher. E o nosso sol despertava. E o coração seduzia. Toda a paixão que eu guardava só pra você. E a solidão foi embora. Brilhou no céu nesta hora. E essa paixão infinita grita. Eu te quero sempre pra mim, até o fim. Eu te quero sempre pra mim, até o fim. Eu te quero sempre pra mim. Você pode encontrar muitos amores. Príncipe Negro Retrô. Mas ninguém vai te dar o que eu te dei. Príncipe Negro. Podem até te dar algum prazer, mas posso até jurar, você vai ver, que ninguém vai te amar como eu te amei.

nessa paixão, nessa vontade de te encontrar. Sigo buscando estrelas no amanhecer, e cada vez se afasta mais. Ah, meu amor, aonde está você? Quero abrir meu peito, soltar o amor. Meus amigos, sigo na segurança aqui do Retrô, junto com o seu grande amor, Dona Luana, das princesas, já do lado do Retrô. Valeu! Quero viver nas nuvens de um voador, levar meus sonhos por onde eu for, meu coração sem direção, só me leva pra onde está você. Quero abrir meu peito, soltar o amor, deixar mensagens por onde eu vou, dizendo que eu não consigo te perder. Quero viver nas nuvens de um voador, levar meus sonhos por onde eu for, meu coração sem direção, só me leva. Pela noite, não consigo te dizer. Príncipe Negro, eu me sinto pouco a pouco amarrado em você. Príncipe Negro Retrô. Quando clarear o dia, sua imagem se reluz pra mim. Você é minha estrela guia, e é por isso que eu te quero assim. Ai, ai, me diz o que eu quero. Deixa eu entrar no teu íntimo, que o infinito é pouco pra mim. Ai, ai, me fala de amor. Ai, ai, me diz o que eu quero. Oi! Deixa eu entrar no teu íntimo, que o infinito é pouco pra mim. Gravando assim hoje no Bolero, hein? Se me arca a lua, bora! Eu senti na tua falta, pra matar o meu desejo. Príncipe Negro. Só mesmo quando for você. Ai, ai, me fala de amor. Ai, ai, me diz o que eu quero. Deixa eu entrar no teu íntimo, que o infinito é pouco pra mim. Amigos de resgate, Sargento Arara com a gente. Fica no Bolero, fica à vontade, hein? Ai, ai, me diz o que eu quero. Rebelde! Deixa eu entrar no teu íntimo. No Retrô! Príncipe Negro. Não consigo mais viver assim. Príncipe Negro. A me esconder, sempre a temer, a te perder. Na sequência, vai. Seu sorriso se pra me seguir, o nosso amor quero assumir, quero te amar. Meu corpo treme ao tocar você, não consigo me conter, amor. Vem depressa comigo, filho. Não consigo mais viver assim, a me esconder, sempre a temer, a te perder. Aqui é DJ Rebelde no Príncipe Negro Retrô. É sucesso, sim senhor. Rebelde. Amor meu, quero amar você. Vamos lá, Rebelde. Nunca vou te deixar. Só você que me faz feliz. Vem correndo me amar. Príncipe Retrô. Gajana, Gajana. Pra sumir por tanto tempo, me deixando triste assim. Brincadeira fugitiva. As princesas com a gente. Obrigado. Liga ao menos pra saber como eu estou. Liga pra mim. DVD. Valeu, Galo! Liga ao menos pra saber onde eu estou. Liga pra mim. Pra Rodrigo 3D. Eu acho que mereço. Pelo amor daquele amor que já foi teu. Liga pra mim. Bye. diante do amor. Em muitos mares eu me perdi. Príncipe Negro. Muitos abraços no cais e uma eterna partida pra não ficar, pra não voltar. Todos os ventos segui pra viajar pelas emoções. Em muitos braços dormi e um sonho na vida. Busca firme a me guiar, a me levar. Maurício Matar. Mas de repente ao longe, meu amigo professor Samir, meus olhos e os professores de merengue aqui dos Amantes da Saudade. Como que pega a gente. Ondas, professor Samir. Só pra te ver. Os amantes com a gente, beijo. Desembarquei de mim e sobre teu corpo joguei meus laços. Hoje eu quero navegar por onde você queira me levar. Hoje tem bolo, né? Sabendo que eu estou onde eu sou. Já tô olhando ali. Esse porto que eu não vou esquecer do DJ, hein? Hoje eu quero me perder. Tem bolo, torta, de amores, salgadinho, buffet. Onde a gente vai chegar? Eu só sei é que sempre vou te amar em qualquer lugar. Pra viajar. Todos os ventos segui pra viajar pelas emoções. Os braços dormir e um sonho na vida a me guiar. Desde Fugitiva Digital. Mas de repente ao longe ergui meus olhos e vi você. Como quem segue as ondas cheguei. Grande amigo Valdo do Bado Valdo. Pra te ver. Desembarquei de mim e sobre teu corpo. Fazendo Mazelo. Toda a galera do Bado Valdo com a gente. Toda a pita. Hoje eu quero navegar por onde você queira me levar. Sabendo que eu estou onde eu sonhei. Bora, moreninha. Esse porto que eu tanto procuro. Fica à vontade, hein? Hoje eu quero me perder. Bate Paissandu. Preciso de amores. A gente não retrovica a rondagem, pá. Não importa onde a gente vai chegar. Eu só sei é que sempre vou te amar. Em qualquer lugar. Tenho um coração dividido entre a esperança e a razão. Tenho um coração bem melhor que não tivera. Esse coração não consegue se conter ao ouvir tua voz. Pobre coração, sempre escravo da ternura. Quem dera ser um peixe para em teu límpido aquário. Essa rola no flash, não é? Fazer borbulha esse amor. Alô, Sandro! Passar a noite em claro dentro de ti. Um peixe. Parabéns, Ana! Para enfeitar de muitos anos de vida. Cintura, fazer silhueta esse amor à luz da lua. Saciar esta loucura dentro de ti. Grande amigo Jesus. Canta, coração. Lá na Santa Casa. Que esta alma necessita de ilusão. Sonha, coração. Não te enches de amargura. Esse coração não consegue se conter ao ouvir tua voz. Pobre coração. Sempre escravo da ternura. Quem dera ser um peixe para em teu límpido aquário mergulhar.

A onda agora é retrô. Vamos juntos. É como um raio de luz. Ai, amor, doces palavras quando estou DJ Rebelde acariciando tua pele. Tens o sabor do mel, tens o sabor do sal, mas tem o sabor do pé se não estás. Quando deito em teus braços, nós voamos tão alto, eu voo tão alto que amor ninguém pode alcançar. Ai amor, ai amor, caminhamos por mil caminhos. Ai amor, ai amor, de desejos e de suspiros. Ai amor, que me alegra a alma quando falo de ti. Beijo, amiga Drica. A gente, Drica. Fala, dieta! Eu não posso viver. Domingo no quintal da tua casa, tia. Ai amor, ai amor. É como areia do mar. Ai amor, dia claro, sombra e sol da minha vida. Bora, Manel. Ai amor, frágil como um cristal. Zero Valdo do Mado Valdo. Forte como um trovão. Marcelo e o Bala da gente, é bom. Fere como um punhal. Oi. Se não está. Tô na pita. Quando deito em teus braços, nós voamos tão alto, eu voo tão alto que amor ninguém pode alcançar. DJ Rebelde. Amor, ai amor, ai amor. De suspiros, ai amor, que me alegra a alma quando falo de ti. E me destes o teu amor, DJ Rebelde. Eu não posso viver sem ti. Ai amor, ai amor, Príncipe Negro Retrô. Caminhamos por mil caminhos. Ai amor, ai amor. DJ Rodrigo, saudade. A gente, Rodrigo. Suspiros, ai, amor, que me alegra a alma quando falo de ti. DJ Rebelde. Andei seguindo teu olhar em cada passei, em cada esquina em que eu parei, tentei te encontrar. Fazendo vida boa, bora vida boa. Em cada rosto eu quis te ver. Bora, boleiro. Eu quis fugir da solidão, mas este vazio no coração me diz que não vai dar. Príncipe Negro Retrô, uma viagem no tempo. Onde você anda que eu não consigo achar. Já já tem mais uma vez especial o nosso parceiro DJ David. Agora fazendo parte da família Luxon, saudade. Aqui com a gente, David. Meu garoto, trabalhamos juntos no Pop Saudade. Está aqui com a gente. Obrigado, David. Fala, cabeção. Em cada rosto eu quis te ver. Eu quis fugir da solidão. Mas este vazio no coração me diz que não vai dar. DJ Rebelde! Onde você anda que eu não consigo achar o teu caminho. Ficar assim sozinho sem Príncipe Negro Retrô. De viver com cenas de ciúme, pois a cada briga move um pouco a paixão. Pra que ciúme, né? Há quem diga que amar de verdade é não ser preciso nunca pedir perdão. E daqui pra frente! Daqui pra frente é melhor a gente tomar juízo e olhar ao redor. Aniversário da JBS Eventos. Abra um sorriso pra mim. Bora! Porque chorar separados é muito pior. Opa, tio Rebelde. Eu te proponho fazermos o amor mais bonito de todo o universo, com rosas e versos. Amor de sonho e desejos, abraços e beijos. Parceiro Íris, lá do Papo Saudade da Liga Gente, valeu Íris. É mais fácil dizer. Bora! Te amo, te amo. Bora, filé! Dali, Príncipe Negro Retrô! A gente tem brigado tanto, por que não parar de vez com esta bobagem? Cada briga move um pouco a paixão. Há quem diga que amar de verdade é não ser preciso nunca pedir perdão. Daqui pra frente é melhor a gente tomar.